300, chame Recife, 1-2-5-4-5, alternado no 2085. É 1-2-5-4-5, 2-6-8-5, 300. Controle Salvador, trip 5489 após decolagem na Arbor. Trip 5489, contato radar 200, sai da Arbor. 789. Controle Salvador, 20 quilos do Lu. Whisky quilos do Lu, prossiga. Quilos do Lu, controlou na 17, do torcida subida. Whisky quilos do Lu, acione código 0127. Acionado, 0127. 4, Whisky Kilo Zulu. Gente, o Whisky Kilo Zulu agora em contato radar. É, confirme a proibição do destino da presença. Afirmativo, se autorizado, subida para 2500, está presente, solicito cancelamento e prossegue direto Valença, positivo. Gente, autorizado o direto Valença, plano modificado 07-18, da presente voo Valença, apenas confirme o estimado de pouso. Para informação, o tempo previsto de voo será de uma hora, está previsto do toque repetida, voo de cheque em Valença, aproximadamente naquela vertical, estimando aos 3-0. Gente, estima através de Valença 1730, o Whisky Kilo Zulu na escuta permanente do controle direto Valença. Certo, na sua escuta permanente, Whisky Kilo Zulu. Gono 394, chame Recife 1251, 1-3325, bom voo. 1251, 1-3325, 1394, obrigado. Controle, boa tarde, Golo. 1-3-3, decolou na Dael, curvando à direita. Gono 333, contato radar 360, após 2000, autorizada por Odileda. Após quanto, autorizada por Odileda? Afirmativo, após Leda, bridge, o Gono 333. Não, tudo bem, mas eu estou autorizado, está na subida normal, eu entendi que após cruzarmos a altitude, estaria livre, proa. Afirmativo, agora já cruzando 2700, passa 2000 pés, está autorizado o Voleda. Gente, obrigado. Alfa Vitor Juliette, apenas para informação, temos um tráfego agora mantendo, efetuando manobras próximo ao corredor forte, mantendo 2500 pés. É um Charlie 150, indicativo Índia 9 Mel. Paciente do tráfego da companhia, o Alfa Vitor Juliette manterá a separação. Azul 4116, sendo identificação, autorizado, chegada a mar, desce, mantém 50. O trip 5489 é autorizado a Prodilefa da presente. Prodilefa, partida presente, 5489. Afirmativo, reporte visual, o Whisky Kilo Zulu. Salvador, 35489, para descida. Prossiga. Uma coordenação com Recife, senhora. Por gentileza, pro direto de Francisco. Gente, inicialmente mantém a Prodilefa, posteriormente será autorizado após o cruzamento com tráfego no rumo oposto do senhor. Muito bem, obrigado. 35489, confirmando a presente apoio ideal. Trip 5489. Ideal é a 252, né? Doutora Fonte. Da presente autorizado direto, Vitória. Presente autorizado, Vitória, direto, trip 5489. Azul 4116, da presente foi TAP. Salvador, tá 3144. Então, 3144, contato radar, sua para 370, foi da MOMO. 370, MOMO. Guarda 5-6, uma proa mais direta. Voo no 333, Recife, 251, alternado no 3325. Voo 251, então é o alternado para o voo no 335? 13325. Controle Salvador, poderia informar a frequência do Centro Recife? 1251-13325. Sim, 1251-13325. Voo no 336, muito obrigado. Prossiga. Está agora na posição de 12 horas, uma milha. Está mantendo 2.500 pés. Então, 3154, está sendo identificação, autorizado chegar na Mari, desce mantém 50. Mari, identificou, desce ao 050, então 3154. Você 1116, 2000 pés, ajuste 1012, livre LS. Tente, desça para o de tráfego, esquife Luz Lu, tem a frequência livre. Mike, Eco Kilo, mil pés na produção de Itapuã, reporte a 20 milhas. Trip 5489, chame Recife, 260, bom voo. Controle Salvador, TAM 3193. TAM 3193, prossiga. Decolando, cruzando 2000 pés. TAM 3193, acione código 5075, subindo para o nível 380, saída da EL. Saída da EL, 380, acionado agora, 5075, TAM 3193. Controle Salvador, Índia November Alpha, solicita regresso e descida para 1.010. Índia November Alpha, mantendo os corredores, desce inicialmente para 1.500 pés, o ajuste 1.012, reporte ingressando a Interlagos. 1.012, reporte Interlagos, Índia November Alpha. Está cruzando 4.000, autoriza para o da EL, para o TAM 3.093, não faz. 3.093, autorizando a Leda. Quando Leda, TAM 3.093. Controle Salvador, Bosta 63, 15, cruza 1.800 pés na borda. Bosta 63, 15, contato radar, 360, CEDAR. Acendo 360, poderia confirmar o resto da informação, senhora? Saída Arbor. Na Arbor. 3144, da TAM, chame Recife, 2545, alternado na 2085, bom voo. 2545, 2035, TAM 3, zona 44. 85. Complete final, torre 186, bom pouso. A cena identificação autorizada, chegada a Mari, desce para 50, gol no 648. Autorizado, ITAP. Alfa para o 6315. Mantenha o perfil, aguarde alerta. Parando 6315. Já no Zemberal, para dar presente voo rotatório, reporte visual com o ONU 7. Vou indo para o ONU rotatória, Índia no Zemberal. Vou na rotatória, Índia no Zemberal. Deseja descida para o ONU 1000 pés? ONU 1000 pés, ajuste 1012. Para 503154. 3154, 2000 pés, ajuste 1012, livre LS. 2012, livre ILS, desce para 2000, vai reportando. Então, 3193, Recife, 251, 3325, bom voo. 1251 na primária, confirmando essa secundária, 1251-133-25. 1233-25, obrigado pelo seu trabalho. Oscar Alfa, controle Salvador, prossiga. Sente na escuta do controle e já está direto Feira da Feira Santana? Sente, confirme chamado de pouso. Sente, confirme PLB. Sente, Zulu Oscar Alfa na curva do controle, reporte para a descida. Índia November Alfa, controle. Escuta. Mantendo a proa da rotatória, já está visual com o 7? Afirma, visual. Sente, na proa da rotatória, torre 186. 186, gráfico, boa tarde. O Xané 6315, chame Recife, 260. 260, 9 milhas fora. Sente, desça para 500 pés ou ajuste-me 12. 512. 3154, completo final, torre 118.6. Gol no 648, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, livre LS, aponto estabilizado. Para 2.000 com 1.012, vai reportar estabilizado no LS, gol no 648.